0805, táxi via Índia Alfa, seguindo o Airbus da TAM, que vai passar à sua direita, no ponto de espera, reporte pronto. Alfa, Airbus, passar pronto, Salvador, boa noite, Gol 7653. Boa noite, Gol 7653, acione identificação, chegada Mari, desça para 2 mil pés, ajuste do 0 no 4, reporte estabilizado no curso localizador, está livre das restrições da chegada Mari. Ok, direto 2 mil, livre das restrições, 1014, camarada estabilizado. Informação ainda está chovendo sobre Salvador? O campo não chove não, porém os tráfegos que estavam anterior ao seu estavam informando que próximo à duna estava chuva forte, de moderada forte. Ok, muito obrigado. Nada. Linha decola da 1-0, vento 150 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola 3520. Juliette, 3170. Táxi via Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette, 3170. 605, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. Tá 3520, linha decola da 1-0, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós. Iniciando, 3520. 05, verifica equipamento, sua transmissão está muito baixa. É, como é sério? Agora sim, clareza 5. Controle 1998, bom voo. 98, bom. Controle Salvador, está 3520, de coluna se escuta, Pucajamo, Aracaju, quando possível, por onde Aracaju. Contato radar, subou nível 190, mantém a saída Puca, aguarde de Caju, 3520. Atendo, aguardando, 3520, subindo para o 190, o 190. Boa noite, 05, livre decolado 1-0, vento 1-4-0 graus, com meia dúzia de nós. 3520 está autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, 3520. Decolado aos 26, chama controle 199.8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, bom 805. Boa noite, 1805, contato radar na decolagem, sub mantenha nível 370, saída pouca. 370, 805. Salvador, Mike Alfa Bravo. Ok, horários, amigo, porta 08, partida 16, decolagem 23. O POB é de 98, o estimado em Aracaju a 0355 metros. E aguarde autorização. Juliette está no centro. Mike Alfa Bravo. Eu sei, ó, o tá 3164. Bom dia. Para condições, só pode passar por gentileza. No 64 copiou, chama mais próximo, ali o meia 7653. 653 para siga. Você tá voando pro 025, deixando o TAP no através, devido a formações aqui. Tá ok, ciente. Vou por mais 15 milhas. Ok. Pode voar direto, dona. Pode, dona, obrigado. Um grande próximo a TAP agora aqui. Não entendi, confirma? Informação grande em cima de TAP agora. Ok, sente. TAP 3520, chama de Recife, frequência 126.85. Por aproximadamente 15 milhas para evitar. Controle. TAP 3520. Ok, 3520 está efetuando desvio, se confirma? Afirmativo, solicita desvio pro a direita pro a 070 para evitar. Sim, está de desvio chamando Recife na frequência 126.85. Bom dia. 2685, obrigado, boa. Por isso que Juliette Tango está na escuta? Condições de iniciar agora o reboque? Positivo. Autorizado então iniciar até a posição 3 na minha escuta. Afirmativo, iniciando pushback. Livre desvio, sou no 805. 805. Proa Duna, 7653, gol. Esse é para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. Canal localizador. Boa noite, 805, chame Recife, frequência 126.85, bom dia. 126.85, bom dia. Localizador Gol 7653. Torre 18612, 7653, Pouso. Obrigado. Aqui Juliette Tango para a escuta. Prossiga para Juliette Tango. Confirme o reboque. Por motivo de logística humana aqui da Infraero, a gente deu um atraso, mas já está saindo. Começamos a rebocar a aeronave agora. Vamos no início. Grato, Juliette Tango. Estando. Forma nave estando. Informa se está chovendo sobre o campo? Agora não. Sobre o campo, agora não. Obrigado. O 7653, baixou, travou, avistou a 2 mil pés, passando o Índia Serra. Estimativo, livre pouso no 0, 150 graus, com 612, o gol 7653. 653, obrigado. 7653 no Solos 41, no ingresse na Alfa, nessa frequência, reporte antes da Juliette. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, o 7653. Dois Salvador, o Whisky Juliette Tango finaliza reboque da aeronave do Finger 11 para o Finger 3. Grato, bom dia. Gol 7653, portão 11, ingresso Juliette. Salvador 7653, entendeu? Vai ingressar via Juliette, portão 11. Estimativo.